Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceiraterra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. Now. Roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um Escudo do Mestre, o podcast que vai, mas não some. Uhul! É muito bom voltar a gravar. Eu sempre falo isso, né? É muito bom voltar a gravar, etc. Com certeza. Depois de mais um hiato, pode ser considerado hiato entre os nossos episódios? Não, né? É nossa, praticamente a nossa período que a gente lança episódios. Me fugiu a palavra. Janela? Janela, talvez. Não sei. Mas acho que tá dentro do normal, né? O último episódio a gente lançou faz um mês, acho. Mais ou menos isso. Eu não me lembro, mas eu acho que foi... Eu acho que é não, isso. Não, faz menos tempo. Foi o nosso episódio sobre fim de campanhas. Oh, é verdade. Sim, verdade. Que trollou muita gente com pessoas comentando: ah, nossa, ainda bem que vocês não acabaram. Porque foi uma piada intencional, é claro. Foi muito bom ver a reação de vocês, porque se ninguém tivesse comentado, eu ia falar, os caras estão cagando se a gente continuou ou não, né? É Mas verdade, foi é muito verdade. bom ver que umas pessoas, cara, quase tive um pequeno infarto quando eu olhei, não, como assim? Aí vi que não, era outro tema, ah, que maravilha. Ficamos felizes que vocês ficaram com medo que nós repentinamente poderíamos, quem sabe, abandonar este A lindo. nobre arte do podcast. Exatamente. Sim, a Mas gente não pode nós não. garantir uma periodicidade melhor. Periodicidade é a palavra que eu tô procurando. A gente não pode garantir uma periodicidade melhor, mas a gente pode garantir que a gente vai continuar, né? Exato, o Escudo Mestre não está indo a lugar nenhum. E são coisas como um e-mail que a gente recebeu recentemente que faz a gente querer continuar. Né? Você tinha comentado desse e-mail comigo pessoalmente, né? Quando eu te vi aí esses dias, lembra? Eu acho que a gente vale a pena mencionar ele no ar aqui. Puta, peraí, essa me pegou de surpresa. Deixa eu abrir aqui, dar os créditos. Não sei se você vai ler o e-mail, mas Não, pode não, não, é falar só do. pra eu dar os créditos ao autor do e-mail, né? Falar o cara e Porque não. tudo do mestre é assim, quem sabe faz ao vivo. Cara, só me pega nessas coisas. Não, né? Vamos gravar aqui tranquilo, sem pauta, tá de boa. Então tamo, né? Aí começa aqui. Vai falando alguma coisa enquanto eu tô abrindo, vai apresentando o tema pros ouvintes, vai. Então, ouvintes, a gente vai falar do Interface Zero, que é um jogo que está chegando ao Brasil, talvez, por financiamento coletivo. A editora Pensamento Coletivo está com financiamento agora, fazendo uma campanha pelo Catarse para trazer esse jogo para o Brasil. E eles entraram em contato com a gente para a gente falar um pouco sobre. Ou a gente entrou em contato com eles, eu não me lembro. Mas o fato é que a gente fez essa parceria aí, né, vamos dizer assim, para falar um pouco do jogo, né, fazer um jabazeco, talvez. E, enfim, a gente está fazendo isso aqui em conjunto com o Teatro dos Mundos, que é um canal de streaming de RPG do qual eu faço parte, e o Victor está nessa campanha também. Então vocês podem ver a gente jogando o Interface Zero lá, vão poder ouvir esse review agora também para se interarem mais no produto, né, e tudo mais. E aí, se vocês gostarem, se vocês acharem interessante, vão até a campanha do Catarse, deem uma olhada se vocês gostam, a gente vai estar com o link no post. Se vocês gostam, se vocês acham interessante, aí vocês financiam, que de repente pode ser um jogo muito legal para matar a vontade de cyberpunk de vocês. Pronto, quando você fala assim, já colhi. O e-mail questão que a gente recebeu foi do Guilherme Couto Pereira, um ouvinte nosso das antigas, inclusive o e-mail do Escudo do Mestre existe por causa dele, porque ele, como assim vocês não têm um e-mail para mandar uma mensagem maior? E aí a gente acabou criando. E o Guilherme mandou um e-mail muito bacana pra gente, reclamando, claro, da nossa periodicidade, senha, etc. E sobre o nosso episódio de fins de campanha. E ele traz um relato dele, não sobre fim de campanha especificamente, mas sobre nossos episódios anteriores que foram de review. Que foi muito interessante, que eu e o Chess nunca paramos para pensar em pessoas usando o nosso episódio dessa maneira, né? E ele É verdade. comenta sobre como ele tá procurando jogos novos, etc., e como ele resolveu fazer uma série de one-shots com sistemas diferentes entre os jogadores dele, e aquele que o pessoal mais gostasse seria o escolhido para fazer uma campanha maior. E ele falou que, por nossa influência, ele acabou incluindo 13 Age e Monster Hearts no, no, na série de one-shots, né? Excelente, Rose. E ele tinha uma coisa de pegar o livro e ele, para essas one shots, ele ia ler superficialmente o livro, né? O básico das regras, para poder começar a jogar, mestrar. Mas, e depois do livro escolhido, ele leria o livro com mais afinco, mais a fundo, né? E aí, ele falou que uma coisa que ajudou ele poder fazer isso com esses dois sistemas foi o nosso review, porque a gente vai, comenta o sistema, fala de como funcionam as regras, fala de exemplos práticos, e isso ajudou ele a ter esse entendimento melhor do sistema. E é muito engraçado porque a gente vira e mexe se pergunta se esses reviews estão sendo produtivos para vocês ou não, se o formato está sendo bom ou não, se está sendo muito pedante, se de repente não é isso que vocês querem. E, pô, foi a primeira vez que eu vi alguém usar assim, mas bem o tipo de uso interessante para o material que a gente fornece para vocês. E, É então, bem verdade. bacana. A gente tem muitas ideias de review, né? A gente gostou Porra. dessa ideia, principalmente depois que a gente que a gente conseguiu fazer esses, que o nosso grande problema com reviews era jogar os jogos, né, Chess? É verdade, porque nós temos aqui no Escudo do Mestre, para quem não sabe, isso é válido para este episódio, inclusive, uma política de reviews que a gente segue. E essa política consiste em ambos nós dois, o par. Tem que ler o livro, temos que ler Temos o que ler livro, o livro. completar, né? Enfim, para ter uma noção. E além disso, a gente faz questão de jogar o jogo. Seja os dois separados, seja juntos, isso não importa, desde que os dois tenham jogado o material que está sendo analisado. E aí, porque às vezes, e eu cito muito isso, a experiência que você tem lendo é muito diferente da experiência que você tem na mesa. Eu acho que o exemplo mais clássico é a mecânica de iniciativa com cartas de baralho do Savage Worlds, que eu li e eu falei, isso é uma merda. Isso não vai dar certo, mas ok. Eu joguei e eu falei, isso é fantástico. No papel não parecia ser. Então eu acho que é importante ter essa experiência na mesa Várias para coisas, né, poder que a gente já analisar. falou que parecem boas e depois a gente acha que não chega tanto, ou o Exato. contrário, né? A nossa amizade com os colegas do Tear dos Mundos, os colegas do Tear dos Mundos, o Chess participa, se vocês não sabem, né? Exato. Mas Confiram eles lá, é não me maneiro. chamam para gravar, então, né? Que absurdo. Não, né? Né? Nem tá no Interface Zero Não, esse cara aí. depois que a gente falou, não, mas aí, pô, aí eu falei, não, gente, mas aí eu tenho que jogar, e vocês foram obrigados, né? Né? Se não Sim. fosse Interface Zero, não ia ter Victor, não, não, essa é a verdade, os ouvintes. WWW também tá lá, viu? Pra mostrar que isso tá errado. Tem uma sessãozinha lá. Essa não conta, foi só um RPG experimental. Mas essa parceria, essa união com eles ajudou muito a gente a bolar esses, a conseguir manter esse sistema de review Exato. e fez a gente planejar muitas coisas. Agora, para essa virada, vocês não perdem por esperar, não necessariamente para dezembro, mas esperem aí talvez dezembro, virada para janeiro, janeiro principalmente. Provavelmente vai ter coisas legais aparecendo aí no Escudo do Mestre. Exato. Eu não quero dizer o que que é, mas eu vou dar uma dica que é meio ridícula, né? Mas a minha dica consiste em... Cara, eu ia vocalizar o tema e de repente ele me deu um branco aqui. Sério. Eu não vou conseguir, eu vou cantar a música do Você Superman pode se eu tentar. cantar como o Jeremy Jens canta. Ah, é verdade. Pode Então vai cantar ter como Star Star Wars, Wars, Star Nothing Wars. But Star Wars. Acho, pois é, venha. Se prepara, assim, a gente sabe que tá aí o Holocast, né? Grande podcast de Star Wars na Terceira Terra, mas a gente vai fazer A pegada Grande Star EDM. Wars. Exatamente. E Pegada EDM Star pegada Wars. EDM Star Wars. Aguarde, aguarde, aguarde, confie. Aguardem. Agora confio. Bom, mas é isso. Então, muito obrigado por Guilherme Couto Pereira e para todos aqueles que comentaram na Terceira Terra, contribuíram com a gente. Tá bom? Continue assim. Vocês comentam pouco, assim falo. Pois é, lembrando sempre que os canais que vocês têm para isso é a nossa fanpage no Facebook. Nossa fanpage no Facebook, link abaixo. Exato. O próprio post onde esse podcast está sendo publicado, na Terceira Terra. E o Também. nosso e-mail também está aí no. Tudo isso está na postagem. Escolha o nome de preferência. Também nossos Twitters que Nossos nós Twitters estamos. pessoais, eu nunca recebi. Não, nunca é um exagero. Eu já recebi Já vários. aconteceu, é raro, mas já aconteceu. Não é tanto quanto eu gostaria, mas eu já recebi gente comentando. Principalmente quando você comenta alguma coisa de RPG, o pessoal geralmente dá seguimento, né? Mas é isso. Vamos aí pro prato principal? Bora. Beleza. Interface Zero. Então, Interface Zero. Cara, Interface Zero, na verdade, esse review se trata da segunda edição, né? O Interface Zero 2.0, Exato. que foi produto de um financiamento coletivo, né? Que foi realizado em 2014 ainda, eu acho, né? Não, 2013, acho que foi o financiamento. O livro foi lançado em 2014. Eu acho que sim, Não, eu acho que é não, isso. eu acho que eu tô enganado, cara. Porque o livro era Enfim. isso. O livro já tem se bobear uns 3 anos, mais ou menos, porque a gente usou ele 2.0? quando a gente jogou. É, quando a gente jogou Cyberpunk uns anos atrás, com o início de Mas 2013, a gente já tinha isso. pode ser. Foi, É acho que foi verdade. final de. Bom, enfim, é velho de guerra. Velho de guerra. Ele já tinha aí. Antes disso, havia existido uma primeira versão, todas da Gunmetal Games, né? E todas Exato. para o Savage Worlds. Precisamente. O primeiro Interface Zero, ele foi um bom jogo. Veio naquela leva de cenários para Savage Worlds, no boom do Savage Worlds, né? Acho que ele foi, se não o único, talvez um dos mais expoentes lançamentos assim para ficção científica. Acho que Cyberpunk, se eu não me engano, ele foi o único. Mas ele era muito competente no que ele fazia. Ele já trazia um cenário bem vasto, né? Com onde você as regras incluíam uma série de coisas suficientes para você rolar vários tipos de cyberpunk, né? Com androids, sem androids, com alterações genéticas, sem isso, para você encaixar, além de um cenário bem robusto. Ele teve uma série de suplementos, aventuras, etc. Nessa primeira sessão, eu acompanhava bastante, cheguei a ler alguns suplementos deles. E depois eles vieram com esse financiamento coletivo para uma segunda edição, a versão 2.0, né? Que é um livro bem mais robusto que a. Bem mais ambicioso, de Bem mais fato. ambicioso que o anterior. É um livro de 323 páginas, 300 e tantas páginas. A capa dura, miolo de papel de qualidade, muito bem ilustrado, assim, ilustrações muito bonitas, um salto de qualidade das ilustrações da versão anterior, que já era uma versão bonita, mas aqui com uma pegada diferente, com uma cor diferente, uma arte muito própria, muito característica do livro, né? E também trazendo o mesmo cenário, a mesma quantidade de opções, o que tinha e mais algumas coisas, né? O Interface Zero, mais do que. Ou Interface Zero, né? O pessoal lançando em português, então acho que vai ficar como Interface Eu Zero. interfaces, embora não vá mudar a grafia. E eu acho. Eu sei lá, eu sei Interface Zero. Eu acho que mais do que um cenário cyberpunk, ele é uma compilação de regras de ficção científica. para o seu jogo de Savage Worlds. Assim, ele tem uma gama de opções gigante, gigantesca, de Eu opções de diria que. personagem, de opções de jogo. Eu diria que, ainda que você não vá usar o cenário, o que eu não recomendaria, eu realmente gosto muito desse cenário. Mas ainda que você não vá usar o cenário, se você quer usar elementos de ficção científica no seu jogo de Savage Worlds, como hacking, robôs, drones, exoesqueleto, implantes cibernéticos, ele é um companheiro indispensável. Ainda que você tire o cenário fora, tem regras excelentes para essas Só coisas. para dar um exemplo assim da qualidade das regras, para aqueles que são fãs de Savage Worlds lá fora, aqui também, né? Você tem as publicações dos compendiums, né? Sobre os mais diversos temas, né? Tem o de fantasia, tem o de horror, tem o de supers e tem o de ficção científica. O suplemento oficial da Pinnacle, né? Da empresa que publica o Savage Worlds lá fora. E as regras de hacking, por exemplo, para hackear um sistema, etc., que aparecem no compêndio de ficção científica, foram tiradas do Interface Zero. Então, os caras pegaram as regras que tem nesse suplemento e colocaram praticamente no core do jogo. Então, é para vocês verem a qualidade, que são muito redondas, são muito boas no que elas fazem. Elas seguem a filosofia do Savage Worlds de ser Fast, Furious and Fun, né? Exato. Enfim, né, nesse ponto, deixa eu falar com mais detalhes depois, mas é realmente bem legal. Então, vamos começar a falar um pouco do jogo em si? Ou você ainda quer fazer alguma outra, Não, acho falar que a gente alguma outra pode passar pro jogo, né? Fala um pouco aí. Começa introduzindo. Deixa eu beber um gole d'água, por favor. Ok. Então, vamos lá. Perfeito. Vocês viram que começa com uma introdução. E é uma introdução bastante interessante. Eu gosto muito do jeito que esse livro é escrito. O tempo todo ele é escrito, vamos dizer assim, dentro do mundo, in character. Ou você tem as descrições do livro são sessões de uma conversa de internet entre freelancers, que são. Os personagens do jogo vão ser freelancers. Entre personagens do jogo, o cara faz uma explicação, outro debate. Bem interessante a maneira como ele é escrito nesse aspecto. Na parte de equipamento, ele é escrito, todo o capítulo de equipamento é escrito como um grande catálogo de vendas. Então, isso é É um bastante jogo que, interessante. tanto nas regras quanto no cenário, ele vai estar sempre te colocando dentro da ficção do jogo, né? Exato. Não só na introdução. É aquele modelo que a gente começa. A introdução é ter um conto introdutório, tal, mas não é só isso, né? É durante todo o livro você vai ter inserts de como fosse esse chat assim da Deep Web, do pessoal discutindo teorias da conspiração e você vê opiniões dos caras, sabe? No estilo, ah, Estados Unidos sabia do 11 de setembro. O cara, porra, cala a boca, o que você tá falando? No meio do livro, assim. Então É muito é bem legal. maneiro essa parte mesmo. Eu realmente gosto muito como o livro é escrito. Depois, nessa introdução, ele vai falar mais ou menos como o que aconteceu no mundo. O jogo se passa em 2090. E ele fala o que aconteceu. Nesse jogo, se não me engano, essa introdução atualiza da edição passada para essa. Então ele fala só dos últimos 12 anos, se eu não me engano, de 78 para frente, deixa eu confirmar. Enfim, mas o fato é que ele fala desses acontecimentos, ele fala. É de 2088 para frente que ele vai falando nessa introdução, mas ele te conta como é que tá o mundo atual, quais são os principais players, o que aconteceu, quais são as tecnologias mais importantes. Depois ele vai destrinchar tudo isso com mais detalhes. Mas ele já introduz uma série de elementos bastante interessantes aqui. Vamos deixar para apresentar as coisas do cenário conforme elas forem surgindo? Acho que vale a pena, né? Ok, acho Porque bom. agora a Sim, gente sim. já, depois de umas páginas disso, a gente já entra como é de praxe em livros de Savage Worlds, ele já entra direto na criação de personagem para você poder ver. Eu acho que a única coisa que a gente deveria falar, porém, isso é dito na introdução. É o principal conceito do cenário, por que que ele se chama Interface Zero? Manda ver. Ok, que é o conceito que eu acho muito legal do TEPT. O que acontece? É uma tendência comum no cyberpunk atual você ir pro o lado wireless e você tentar fazer um futuro de hoje em dia em vez de um futuro dos anos 80. Isso aconteceu com Shadowrun, isso aconteceu com Shadowrun, que é o único outro RPG de cyberpunk que eu consigo me lembrar Eu agora. não sei se com porque o 2020 tem edição até hoje. Ele tem uma terceira Tem. edição 2020, que já não, obviamente, não é mais Eu 2020, né? lembro que tinha uma que era 2055, Mas eu eu não, acho. eu, é, Que ele mas eu vai, não mas eu sei se não tem li. isso atualizado. Mas de qualquer forma é uma tendência mesmo, na Exato. ficção também a gente ter essa atualização da tecnologia, né? Então ele pega esse conceito que a gente tem hoje e extrapola. Ele fez através da ideia do TAPT, que é o Tandrel Access Processor, que é essencialmente um modem, um computador que você tem implantado no cérebro e que através dele as pessoas constantemente vivem num estado de realidade aumentada. Então tudo em sua volta tem a ver com a internet. A porta da sua casa abre porque ela lê o seu TAPT e sabe que você está lá. Você anda na rua, as propagandas que você vai ver no outdoor vão ser projetadas para você, baseado no seu histórico. O que você está vendo é diferente do que o cara do seu lado está vendo. Você pode, as pessoas, você vai ter gente normal andando na rua, você vai ter avatares de internet andando na rua. É tudo muito integrado, essa questão de internet e do mundo real. De uma forma que lembra um pouco até Ready Player Number One, eu acho uma boa comparação, quando eles estão inseridos na Um máquina. pouco do jogador número 1, um pouco do aquele filme do Minority Report, Muito do Minority muito do Report. Minority Report, e um pouco para quem curte anime, de um anime de uns anos atrás chamado Psycho Pass. Sim, muito do Psycho Pass. Bastante daí, então é bem essa Quando ideia. Eu lembro que quando assisti Psycho Pass, que vários dos conceitos, eu falei, caraca, isso aqui tá muito Interface Zero. Especialmente essa coisa de misturar a realidade com a internet. Isso. Isso acontece direto no Psycho Pass, é muito Você legal. Então. pode ter coisas na sua roupa, na sua vestimenta, quando você vai sair, que são de realidade aumentada, né? Então, Exato. eu quero que esse meu terno projete, também, tipo assim, uma cauda de diabo assim saindo da minha bunda e um chifre na minha testa. E você tem isso projetado, quem tá olhando para você tá vendo você assim, com uma aura de fogo em volta, etc. Então você pode dar essa customização de vários níveis, desde pequenas coisas na roupa do Detalhes. seu personagem, pequenos detalhes até na aparência dele, até você ficar em casa mesmo, conectado, e mandar o seu avatar à rua. É legal que essa tecnologia do TAP, ela existe em larga escala. Para você ter ideia, você não precisa pagar ponto para ter um TAP. É a base do cenário você ter. Você tem uma hindrance, uma desvantagem, que não sei como ficou em português, mas uma rindo. Eu também não. Até vale lembrar que a gente ainda não tem a versão traduzida. Sim, Nosso review é baseado na na versão versão americana, americana então do livro. eu não posso comentar da tradução. É uma desvantagem você não ter esse acesso. E eles comentam, você pode não ter o acesso, etc. Mas tem várias coisas que vão te complicar na sua vida, né? Você vai sair de casa, você já não vai conseguir sair, porque as portas não tem mais maçaneta, né? Você não vai conseguir comprar Você nada, vai porque não entrar se usa numa mais dinheiro. loja, vai dar problema, porque vão anúncios, vão. O sistema da loja vai detectar que uma pessoa entrou, mas não vai ter o acesso dessa pessoa, né? O TAP para reconhecer quem ela é, o que que ela tá fazendo, entendeu? Então, provavelmente vai mandar os seguranças atrás. Você não vai conseguir pagar nada, porque não existe transação monetária, né? Papel moeda. Exato. Então você vai ter uma série de limitações na sua vida. Em compensação, além de ser uma coisa legal e etc., você sofre dos maus da internet elevados à milésima potência, né, Chess? Exatamente. Imagina que você está conectado na internet o tempo todo, que você não tem escolha quanto a isso, e que, bom, às vezes, né, você vai ser atacado por spam, malware, vírus e todo esse tipo de coisa, você está suscetível a isso. E tanto que seu TAP tem um firewall para tentar te proteger, mas outros hackers e afins efetivamente te machucar, ferir, mudar as coisas que você sente ou vê e tudo mais, através do acesso do seu TAP. E teve até um evento muito interessante que eu gosto da história do jogo, em que, por um determinado motivo, e aí tem várias teorias da conspiração diferentes que explicam esse motivo, Os filtros de defesa da internet caíram por um tempo, todos ao mesmo tempo. E isso fez com que as pessoas fossem expostas ao supremo internet sem filtros ou sem limites. Então, as pessoas iam spams e propaganda e malware e memes e E direto pro sem cérebro, limite. assim, sem a opção de Exato. você desligar, por exemplo, entendeu? O que causou uma histeria em massa, pessoas enlouquecendo, milhares de mortos, caos completo nas ruas, enquanto as pessoas perdiam a razão em razão de muita internet. É muito interessante esse conceito. Né? Imagina, cara, pô, papos infinitos que você não pode fechar abrindo na sua cara. Você não conseguia É, tipo, você tá dando um mexer. monte de pop-up large your penis, assim, aparecendo, estourando na frente. Então, isso é muito interessante. Cara, talvez esse seja o maior diferencial Ah, com certeza. do Ah, Interface Zero. e só para explicar, é por isso que ele chama interface zero, porque você não tem interface entre você e a internet. Boa, boa. Então, exato. Então, talvez não. Como eu falei, não é exclusivo dele, tem outros jogos, né? O novo Shadowrun, as novas edições de Shadowrun tratam Mas não é. disso também. Mas ele não tem esse conceito. Ele ainda separa a internet do mundo real, É, que é uma coisa que aqui é não acontece. muito mais. Você tá vivendo aquilo, né? É muito mais. Isso é muito mais forte. E a base não. É a base do jogo em vários quesitos, mas também vale a pena dizer que as regras que você tem para mexer em hacking, etc., se você quiser fazer uma coisa mais clássica, estilo cabo socado na nuca, você pode. Você pode usar as regras Dá. apenas para isso. Mas você tem esses descritores, então se você quiser usar o cenário dessa maneira, está ali. Você não é obrigado a, mas é muito maneiro se você usar. E isso é interessante porque também resolve um antigo problema de jogos cyberpunks, que era enquanto o Decker tá fazendo alguma coisa, o resto do grupo ele tá jogando um joguinho separado dele lá no, na internet, na Matrix, todo imerso. Com avatar virtual e fazendo não sei o que lá, o resto do grupo tá chupando o dedo, enquanto o resto do grupo tá chutando bundas, atirando em pessoas, o Decker, o hacker, É, enfim, aqui tá o hacker sentado feito on chupando o the dedo. fly. O cara tá na cena, ele tá olhando pro cara que tá disparando e tá tentando hackear a arma dele, por exemplo, etc. Exato, o HUD de mira, O enfim, HUD, coisas assim. é essas coisas. É bem interessante. Beleza. Bom, dito isso, vamos Criação de personagem. para os personagens. Beleza. A criação de personagem mantém as mesmas etapas que a gente já tá acostumado com os Savage Worlds. Com a diferença, talvez uma das diferenças seja que ele traz arquétipos de jogo que você não é obrigado a pegar, mas você pode pegar. De certa forma que você tem algumas coisas ali como é Ronin que ele chama o samurai urbano aqui, né? Você tem o cara mercenário, porradeiro, você tem o hacker, você tem alguns tipos mais próximos, né? Piloto de drone Piloto de ou drone, o cara mais face, o information broker, né? alguns conceitos que eu acho muito interessantes, como o Cybermonk, Entendeu? O que é um Cybermonk. cara que tem uma coisa meio monástica religiosa com augmentação e cyberware e tal, que eu acho muito legal essa ideia, esse conceito. Então tem O bastante membro coisa de legal. gangue, essas coisas tudo. Todos os principais arquétipos de cyberpunk estão aqui. Estão aqui. Agora, um lugar que eu acho que esse jogo novamente se destaca e traz coisas muito interessantes são nas raças. É, as raças. Ele não vai muito longe da ficção científica normal, mas ele traz uma gama de raças, Cara, ele traz todas elas tudo. que podem. Ele Traz traz tudo. tudo, é verdade. Mas todas elas têm dramas muito interessantes que podem ser Sim. aproveitados. A saber, você tem, entre as opções que você tem o Android, né, no sentido máquina criada por uma empresa, uma corporação, No etc. sentido homem bicentenário barra AI. É É, muito ali, bem né? aí mesmo, assim, né, você é um produto de uma empresa, tal, por algum motivo. Você tem os bioroids, né, os bioroids, que são como... São como... Não são bem ciborgues, né? Ah, verdade. São O pessoas. Bioroid Não é o sistema da Kusanagi, que é só o cérebro humano? Isso. Não, o Cyborg é o da Kusanagi. É? É. Deixa eu confirmar. Mas enfim, tem. Eles Deixa eu. são. Sabe eles, como eles ficam? Eles são um pouquinho além dos. Ai, meu Deus, Blade Runner, dos replicantes. Exato, Eles são exato. como os replicantes, mas ainda com alguma tecnologia. Alguma Envolvido. cyber tecnologia ali no meio, sabe? Mas é tipo assim, essa coisa da raça artificial engenhada, né? Você tem o Cyborg, que aí sim, né? É Kusanagi mesmo. Que é a Kusanagi que a gente tá falando é do Ghost in the Shell, né? A gente gosta da Exato. referência e depois fala que a gente não falou. A gente não explica, né? É, Então. mas, bom, você tem o Cyborg, você tem o humano normal, você tem o chamado humano 2.0, que você foi criado numa clínica genética, né? Seus pais ou sua família chegaram, juntaram uma grana, foram lá, escolheram traços para você, depuraram o DNA e você nasceu. E você é Exato. humano. Gataca, gataca. Gataca, boa, boa. É legal puxar as referências. Eu não tava lembrando de Gataca. Mas desse estilo. Você tem o híbrido, que você é um resultado de um splicing genético entre humano e um animal. Então você tem. São vários arquétipos de animais, né? Que você pode usar. E ele divide se o híbrido ele é rápido, se ele é agressivo, se ele é resistente. Então você pode ser um homem rinoceronte, um homem qualquer coisa. O homem Tigre, por aí vai. tamanduá. Homem tamanduá. O famoso homem tamanduá. Você tem o simulacra, né? Que é um. Esse é literalmente o replicante. Ele até vive Esse é poucos puro anos. replicante mesmo. Ele tem uma função de trabalho, ele dura um tempo específico e ele vai morrer quando terminar esse Tá. tempo. Esse é bem replicante propriamente dito. Então são raças legais. Eu acho que são raças bem interessantes para um jogo Eu Cyberpunk. acho que elas são Ele. completas, elas pegam vários arquétipos, né? Se você quiser. Como eu sempre olho esse livro da seguinte maneira: mais do que o livro para você jogar Interface Zero, esse é o livro. Se você tem Cyberpunk, se você tem Savage Worlds, meu Jesus, como seu sistema, e você quer um livro para jogar Cyberpunk ou ficção científica, como um compêndio de informações, tá aqui dentro. Tá? Então você pode jogar, meu cenário só vai ter o Cyborg. Maneiro, tá aqui o Cyborg num arquétipo bonitinho, todo fechadinho, tal, com o que ele tem, deixa de ter, vulnerabilidades, etc. E você sai disso pro jogo, entendeu? Ao mesmo tempo que você Exatamente. pode jogar tudo isso e fazer uma puta salada mista, assim, no meio do seu jogo, sem problema. Pois é. Novamente, realmente, ele está certo. Ele é excelente para ser pilhado por suas regras. Ainda que você não vá Você usar. tem também, entrando, já que a gente tá falando da parte de vantagens e desvantagens, você tem um negócio que não é bem uma raça, mas é mais uma coisa para acrescentar ao arquétipo de personagem, que são os Zeeks, né? Sim. E os Zeeks são os portadores de poderes psíquicos Exatamente. no cenário. Eles são divididos em tipos, dependendo do que eles controlam, né? E você tem desde pessoas que têm os poderes mais discretos até aqueles bem Akira mesmo, sabe? Que você pode fazer coisas com mais efeitos especiais, etc. Que quando você usa seu poder é muito evidente, todo mundo reconhece que você está usando o poder. E lógico, eles são uma minoria e tem muito de preconceito. Em alguns lugares são caçados, registro. Então dá para você ter bastante coisa nisso. Então, tem tudo isso. Cyborg, legal se tivesse também poderes psíquicos. Tem. Se você quiser usar, tem isso também. E depois ele vai separar os Zeeks em versões específicas deles. É bem robusto. É um jogo que tem, como a gente falou, tem 300 e tantas páginas. Ele é bastante robusto. Em todos os seus aspectos, né? Ele não. Lógico, é um jogo que não é standalone, né? Você vai precisar do. Isso a gente não falou, né? Você vai precisar do Savage Worlds básico, né? atualmente o Savage Worlds Deluxe, que foi também a versão traduzida aqui para o Brasil pela Retropunk. Então você vai precisar dele para jogar. Mas no que trata, no que tange regras do cenário, regras alternativas, regras específicas, ele é muito, muito completo no que ele se propõe. Então, o capítulo de criação de personagem, você tem ele praticamente inteiro, mais novas vantagens, novas desvantagens, etc. e tal. Você complementa com o livro básico. Beleza? Exato, exato. Ele tem vantagens novas, profissões, N coisinhas que você vai pegando durante a criação de personagem para dar um feeling a mais do seu personagem, né? Mas nada. Eu acho que mereça atenção de a gente falar Não, acho que a gente extensivamente. passou bem por cima. Vamos fazer as compras? Exato, capítulo que o Victor detesta, Puta, capítulo de cara. equipamentos. É, porque é aquela coisa. Como é um jogo sobre. É um jogo cyberpunk. Muito da temática do cyberpunk tem a ver com dinheiro, relações monetárias. Você tá nessa pra sobreviver. Todas as histórias de cyberpunk. Oh, todas eu tô exagerando, mas a maior parte das histórias de cyberpunk que eu conheço envolvem você estar atrás de algo por dinheiro, né? Dinheiro é um grande motivador. Especialmente para você comprar coisas. Em Interface Zero, dinheiro mesmo, valor, é muito importante. É muito importante. Cara, você tem um capítulo que vem agora, que é o capítulo de compras, né? Que é o Walmart 2090 Spring Catalog, né? Ele vem no formato Exato. de um catálogo de compras, né? Sim. É muito legal porque ele traz uma coisa que quando eu li o Shadowrun, segunda edição, anos atrás, foi uma coisa que eu gostava muito, que era eu olhar as referências que tinham as megacorporações, né? Então não tinha nada explicando, mas você via várias vezes repetido a AS Technology, por exemplo, que era uma coisa. Eu sempre lembro da AS Technology, que era uma companhia mexicana. E etc e tal. E o capítulo abre com ele falando várias fabricantes, várias corporações que trabalham nesses ramos, né? Como a Act of God Armaments, né? O Atos de Deus Ravenlock Armamentos, Security. Havelock Securities, Black Knight Industry, Hostile Merger, várias coisas. Bombs on Broadway, esse é muito bom, Bombs on Broadway. São nomes muito. E todas vêm com nome, com slogan, assim, sabe, para vocês, e uma descrição e depois um comentáriozinho. Então, mais coisas para deixando você dentro do cenário e dando opções, né? Tipo, você precisa de uma mega corporação militar para usar no seu cenário, você pode já pegar uma dessas aqui, entendeu? Exato. E nesse capítulo tem de tudo. Puta Tem merda. arma, armadura, drones, se você quiser usar, e drogas, e robôs gigantes, e Cibernéticos, entretenimentos, e explosivos, e implantes cibernéticos. armaduras, um passo abaixo do robô gigante. Você Exato. tem armaduras de Exato. combate, né? Que são os Você tem a Golem. Hulkbuster pra você usar se É, quiser. são os Golem Max. Você Exato. tem, lógico, isso aqui é um jogo cyberpunk, então você tem uma lista de implantes cibernéticos, né? Que são os augments, o cyberware, né? Gigante. Vale a pena falar que, como vários jogos bons, eu considero isso bom num jogo de cyberpunk, você tem um valor na sua ficha que meio que limita a quantidade de implante que você pode ter, né? Exato, exato. Lembrando aqueles conceitos de cyberpsicose, quando você passa desse limite, né? Infelizmente, ele não trata desse aspecto. Ele é uma chance de Exato. você morrer Ele quando. tem mais voltado para uma chance de você morrer, né? Quando você pega, Exato. você pode deteriorar o seu personagem se você colocar implantes demais nele. E você pode comprar implantes de melhor qualidade para diminuir esse Exato, estresse e exato. tudo Ele mais. traz uma. É legal que quando ele vem na parte de implantes, ele faz desde um implante assim, ó. Esse implante aqui é feito com material de quinta categoria. Provavelmente eles pegaram alguém morto em algum lugar. Roubar o braço do cara e colocou, sabe, tá dando problema isso aqui. Isso me lembra aquele filme Johnny Mnemonic. Porque tinha uma personagem que tinha uns implantes que era Molly, tinha uns implantes para deixar ela mais rápida e mais forte, mas os implantes davam problema. E aí ela tava assim, começava a dar uns curtos, uns chiliques, sabe? E até ela tem uma hora que ela desmaia porque dá pau nos implantes. Mas vale a pena dizer também, eu achei isso bastante importante, que o Johnny Mnemonic é um jogo muito ruim, é um filme muito ruim. Então, não assistam. Caras, assistam Johnny Mnemonic, velho, pelo amor de Deus. É a melhor representação de cyberpunk que você vai ver na TV. Cyberpunk mais clássico, assim, né? É, nível Neuromancer. Só que é ruim, mas assistam, porque é bom. Sei que alguém aqui assistindo, sei lá, os caras nem devem conhecer. Se vocês viram Johnny Mnemonic, né? Se alguém vê aí, né, assista ou fuja dele. Mas você pode pegar desde um implante bunda desse até implante nível militar, sabe? Exato. Cutting edge technology, assim, né? Que vai dar quase nada de impacto no seu corpo, e só que vai ser muito, muito, muito mais caro, né? Sim, então é interessante, você tá fazendo seu personagem, você pode ficar na dúvida, né? E aí, pega um mais bunda ou gasta mais um dinheirinho e pega um implante melhor, né? Você tem que pesar isso na sua seu personagem. As suas escolhas, né? Você tem, como você falou, né? Você tem drones, você tem drogas, você tem uma parte de entretenimento que tem. Puta, cara, tem até um card game pra você jogar, sabe? Sim. É, o cara, ele foi longe, né, nas coisas, cara, que ele fez. Equipamento médico e aplicativos pra você comprar pro seu TEP. Sim, nossa, você pode. Vai longe. Essa de aplicativo, eu até acho interessante, mas realmente, cara, tem muita coisa aqui, cara. Livro, os e veículo, Nexus, carro. Naves, ele vai assim ao ponto de você chegar em naves que eu digo do spaceship, sabe? Tipo, você chega até esse ponto, um sem limite de armas, né? Que você pode ter. E assim, eu acho, nesse aspecto vale a pena comentar, que um jogo cyberpunk, ele é beneficiado por esse tipo de coisa. Se você pretende jogar uma campanha num modelo mais clássico, ele é suficientemente robusto para permitir aquela coisa: ah, vou guardar um dinheiro, que eu vou trocar minha pistola por aquele modelo, e eu vou comprar aquele cyber upgrade, e aí vou fazer tal coisa. Que eu particularmente gosto bastante quando estou pensando num jogo cyberpunk. Eu gosto dessa parte da progressão do personagem através do equipamento e do dinheiro e dessas coisas. Tem gente que não gosta, né, Vitor? Eu vou falar para vocês que, para mim, é o capítulo mais fraco do livro. É assim. A gente teve. Mas uma pergunta: ele é fraco porque você não gosta de listas de equipamento em geral? Ou ele é fraco porque ele é uma lista de equipamentos ruim? Não, não é, de maneira nenhuma ele é uma lista de equipamentos ruins. Foi o que você falou, é uma questão de gosto mesmo. Ele é muito completo no que ele traz, né? Eu não acho que os tipos de armas são redundantes. Eu Não. também não acho que é como alguns jogos de RPG daquele começo da década de 90, metade da década de 90, quando a Devir trouxe Shadowrun, trouxe 2020, que você olhava assim, você tem 10 pistolas, mas todo mundo sabe que a Ares Predador 2 é a melhor pistola do Shadowrun. Não tem dúvida, Exato, entendeu? Exato. Todo mundo sabe. É a melhor, porque as estatísticas dela, com o preço, são simplesmente melhores. Essa aqui não é bem por aí. Ele tem vários tipos de arma, cada uma tem particularidades. Você não sente que você está comprando coisas iguais. E é Exato. tudo uma questão de gosto mesmo. Você quer uma arma menor, etc. Então, Ou de assim. balanço também. Você tem rifles melhores que outros, mas aí o preço vai ser a Exato, paulada. Tem exato, exato. coisas Tipo, não nesse aspecto. tem coisas tão campeãs. Então, ele tem isso de interessante, né? Mas eu já falo que se alguém estiver vendo e quiser usar essa parte. Cara, eu achei um porre criar isso na hora de fazer a criação de personagem. Você tá fazendo a criação, aí você pega. Não, beleza, agora você tem X mil créditos para gastar. E aí você abre o livro e você começa: ah, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, mas aí eu uso isso, tarará. E aí vai mais uma hora de criação. Eu achei um porre. Um porre. Eu gosto. Eu gosto Um porre. daquela criação de personagem que o Monte Cook, que falava muito isso, que o D&D, que a criação de personagem no D&D terceira edição era um jogo dentro do jogo. E eu gosto disso Eu também. acho que define bem. Não que eu acho. A gente já falou isso de criação de personagem. Não que eu acho Já, que já. seja ruim, mas eu acho que a gente pode usar o tempo de criação de personagem para coisas melhores. Mas é muito do que eu espero, né, num jogo. A Sim. gente está jogando uma. Na mesa que a gente está jogando, trazendo um pouco da experiência que a gente está tendo no Teatro dos Mundos. Sim. Foi uma opinião dividida, né? O mestre Teve que e escutar. o mais um jogador acharam maneiro, porque eles acham que é isso mesmo, isso traz eles pra dentro do trope. Eu e mais um jogador achamos, puta cara, que porra que tá isso de montar essa ficha, coisa, sabe, que batalha que eu tô tendo que vencer para jogar. No final das contas, eu só quero uma pistola e um braço cibernético. Não é muito, sabe, pro que o sistema se pede. Mas como eu falei, é totalmente questão de gosto, não é demérito do sistema. Eu acho que o cara vai longe, né? Tipo assim, não precisava ter o card game de realidade aumentada. Mas, tipo assim, cara, na real, é um parágrafozinho numa parte de entretenimento e é mais uma coisa para você ver e trazer pro seu jogo, né? A gente teve até uma cena que alguém usou isso na sessão de jogo, né? O pessoal tava jogando enquanto dois estavam fazendo a missão, outros dois estavam jogando card game. Então, fica aí, né? É bem para você ler e julgar. E aí a gente vai pro capítulo 4. Exato, que é o capítulo da descrição completa do mundo, Como detalhadamente. ele não precisa se preocupar em estabelecer tanto assim regras, explicar, né? Um suplemento para Savage Worlds tem essa vantagem. Os caras Eles gastam. investiram, puta, foi um trabalho assim, homérico para fazer o Foi. que esses caras fizeram na sessão de jogo, na parte de descrição do mundo de jogo. O que a gente tem aqui são, acho que tá quase 100 páginas, né, cara? Sim. Que trazem uma descrição do não é só de uma cidade, não é só de um país, de uma região, é do mundo de Interface Zero 2090, né? Exato. Ele vem trazendo para você, tipo, quem são as pessoas que mandam na porra toda, né? Quem são as forças por trás? Fala das megacorporações, fala das pessoas comuns, fala, traz tudo isso trazendo um pouco de história, né? Fala como é o sistema de lei, como são as tecnologias, como são os Zeeks, que são os psiônicos. Ele vai trazendo todas essas características, religião até, e depois ele entra numa descrição de cenário. Puta, extremamente detalhada. Ele pega países, vai além, né? Você tem três, quatro entradas para falar do que é a América do Norte, do que é os Estados Unidos na política do cenário. Você tem o Japão, você tem a Ásia, mas você não tem só a Ásia. Você tem Oriente Médio, você tem África, China. China separado, você tem América do Sul, você tem o Brasil. É um Brasil, cenário Brasil com também. puta destaque, né? É uma no cenário de Brasil é uma 2000 das é uma grandes puta potências do potência. mundo. Nova Brasília, na Nova verdade. Brasília. Então assim, cara, é um puta, é coisa pra porra, velho. É Uma coisa que eu acho que vale a pena salientar aqui é que ele é bastante diferente do Shadowrun e de alguns outros jogos Cyberpunk até o 2020, no ponto em que eu lembro quando eu li isso, foi um ponto que eu achei interessante. Em geral, o Cyberpunk ele lida com a falência dos estados nacionais e o crescimento e ao poder das megacorporações. Então, em geral, quem manda em cenário Cyberpunk são as grandes corporações e o estado é um detalhe, ele não é importante, ele não é, os jogadores nunca vão ser opostos pelo estado, eles vão estar sempre envolvidos com alguma corporação. Não necessariamente é o caso aqui. Embora as corporações sejam poderosas, os estados nacionais mantêm muito do seu poder. E é dado um grande espaço do livro sobre as descrições desses estados nacionais e os interesses e quem está com briga com quem. Então, isso permite que o governo seja um inimigo dos jogadores, ou seja, um antagonista, de que é uma coisa pouco comum para RPGs Cyberpunk. Eu achei uma mudança interessante. Você tem tudo, na verdade. Você tem desde descrição de uma região de sprawl, né? Como a gente está acostumado nas obras de Material cyberpunk em material de geral. cyberpunk no geral, né? Como a gente via quando lia Neuromancer, as obras do Gibson, tal. E ele traz isso, mas ele também traz essas descrições maiores, né? Países, etc. E, cara, sei lá, é uma faca de dois gumes, na minha opinião, né? Eu discordo veementemente de você nesse É, aspecto. porque, cara, eu li e eu acho que é um trabalho excelente, assim, é muito bem escrito, tudo isso, mas eu acho que é a little too much, um pouquinho demais. Eu Cara, acho que não eu não. precisava de tanta coisa. Mas você não é obrigado a ler. Você pode comprar o livro e ler, sabe? Tipo, É isso que eu ia usar. comentar, assim. Eu acho que é um cenário que ele é amplo, ele é expansivo. Como ele é um livro único, ele tem suplementos, na verdade, Mas seja dito, a mas. ideia é que ele realmente seja um livro único, né? Quando ele foi lançado, ele tinha Exato. muita ideia dele ser único, assim. É, Exato. em outros jogos você poderia ter uma descrição de um sprawl, sei lá, de uma região mais assim, bem descrita, e aí veio o suplemento falando de Hong Kong, um suplemento só para Hong Kong. Aí você ficava a seu critério comprar ou não. Aqui, muito do que teria num suplemento e tal, tá dentro do livro, né? Concordo. E então eu acho que é muito, muito amplo e que o quanto você vai usar disso vai ficar a seu critério. No meu jogo, eu usei dois parágrafos que fala basicamente de Nova Brasília. E o resto eu desenvolvi a partir daí. Eu li os conceitos principais, que não são tão detalhados assim, não são tão detalhados eles não são tão obesos, que fala sobre o estado geral do mundo, como é que funciona a internet, como é que é a diferença entre rico e pobre, essas coisas. E daí eu escolhi qual seria o pedacinho do mundo que eu vou usar, e sobre esse pedacinho eu me informei. Mas o interessante é que eu acho é que uma campanha, pelo que ele descreve nesse parte de cenário, no Japão vai ter um feeling muito diferente de uma campanha na Zona Livre de Chicago, que vai ter um feeling muito diferente de uma campanha na Faixa de É, Gaza. isso pode ser dito pelo cenário. Assim, eu posso não estar interessado em rolar uma aventura de cyberpunk na África, mas caso eu tivesse, ela teria um gosto bem diferente de eu estar rolando no território genérico, que é o Chicago Sprawl, né? Chicagoland, que eles Exato. falam. Então ele tem uma entrada genérica que você pode, beleza, é isso que eu quero pro meu jogo de RPG. Ou se por algum motivo você quiser que a sua RPG, campanha de RPG se passe na Rússia, sei lá, se você for russo, você pode ler ali, cara, né? Tanto é que a gente tá fazendo a nossa. O Chester tá fazendo a dele, perdão, no Brasil, né? Exato. Exato. Brasil. Mas como você disse, cara, é muito mais uma opinião minha, assim. Por uma série de motivos, eu tô muito mais a favor de jogos que me trazem, não tão descritos, mas descrições mais genéricas, com ideias, etc., de um cenário menorzinho, né? Um sprawl me bastaria, né? Tipo, sei lá, 10 páginas de cenário me bastariam, não precisava de 100. Mas é o que a gente falou, né? Você não é obrigado a usar o jogo ou mesmo a ler. Beleza? Beleza, Ah, ele pro fala próximo. também um pouco sobre outros planetas. Ah, sim. Isso é uma discussão muito interessante de Cyberpunk. Tem o pessoal que é Cyberpunk com ou sem outros planetas, né? E esse aqui se você quiser, você pode fazer o seu. Como é que era? O Vingador do Futuro. Vai lá, pode pra Marte, se você tiver afim. Total Esse tipo Recall. de. Exato. É. Esse tipo de É. coisa é viável. Você pode, não é o foco do livro, são pequenas as entradas, mas ela tá ali disponível para você usar, saber que existe isso, né? E aí a gente chega nos capítulos de regras de cenário, Setting Rules. Exato. Que eu acho que é uma das partes mais, em termos mecânicos. Mais robustas do jogo, é provavelmente a parte que, se você quiser roubar para outros jogos, se você quiser apenas algumas mecânicas sci-fi para o seu jogo de Savage Worlds e não necessariamente quiser usar o Interface Zero, é esse capítulo que você vai usar. Ele tem. Aqui são todas as regras opcionais que você usa se você quiser jogar uma campanha de Interface Zero como criador, como a equipe do jogo fez ele para ser jogado. Então você tem algumas coisas que são regras opcionais até do livro básico, que aqui são usadas, né? Como aquele Greedy Damage, de você ter o Exato. dano mais. Letal. Dano mais letal, né? Você tem algumas regras próprias. Uma muito boa é o Street Cred, né? Muito boa, Crédito muito das boa. ruas. E é uma medida que você tem na sua ficha numérica, né? Um valor numérico. Ele é o mesmo para todo mundo quando começa, né, Chess? Isso. É um valor numérico que você põe. Você pode aumentar ou diminuir ele com edges e hindrances na Exato. criação de E personagem. ele é meio que uma medida indireta da sua fama, dos favores, da Influência. sua influência, dos favores que você pode cobrar, dos favores que você deve, Do quão bem você é visto nas do ruas, o quão quanto bem, da você. sua reputação. É sua reputação. Ele é uma medida de tudo isso e você pode pegar esse valor, ele flutua muito durante o jogo. Você pode gastar Street Credits para conseguir algum benefício. Um exemplo básico, mas que foi o que aconteceu no jogo. A gente precisava de um carro para se locomover, né? E a gente gastou, um de nós gastou um pronto de Street Cred para pegar um carro frio, né? Falar, ó, Exato. acionar um contato, falar, preciso de um carro, chapa fria, para a gente poder fazer um serviço. E aí deu um tempo, chegou o carro, entendeu? E da mesma forma, quando a gente conseguiu cumprir um serviço pra Yakuza e a gente caiu nas boas graças deles, a nossa reputação melhorou nas ruas. Então a gente ganhou ponto de Exatamente. street cred, entendeu? Então é um. Que é um conceito que eu acho muito bacana, muito legal. Tem tudo a ver com Cyberpunk, eu acho que é excelente. Uma regra muito bem É, e vem feitinha. com tabelinhas assim que te coloca, tipo, ah, quanto que eu devo cobrar por favor, Exemplo. exemplos. Então você tá bem usado. Você tem uma parte de custo de vida que é uma sacanagem do caralho, mas você tem. Não, isso aqui foi um momento à parte na sessão, né? A gente tava fazendo a criação de jogo. E o que trata esse custo de vida, né? Como a gente falou, né? Cyberpunk de dinheiro importa, né? Tem esse trope. Então, você, para manter um padrão de vida elevado, até para manter um padrão de vida pobre, você precisa gastar um mínimo de dinheiro. Tinha outros jogos que trabalhavam com isso, né? Se eu não me engano, quando você D&D terminava. quinta. Hã? D&D quinta tem regra para custo de vida. Eu ia falar do Shadowrun, que quando você termina de Serve criar também. o personagem dentro do trampo de fictícia. Quando você termina de criar o personagem, você gasta um valor substancial do seu dinheiro, e ele é tipo um. Você paga. É um valor para garantir que você vai morar daquele jeito por um mês. Shadowrun Exato. tinha isso, pelo menos nas edições antigas, não sei se na nova tem. Aqui ele traz um custo por sessão de jogo. Né? Então gerou umas piadas, porque a gente tava fazendo a ficha. E aí a gente parou, ah, não, e aí eu lembrei, ah, Chess, não tem alguma coisa de custo de vida? Ele, acho que tem, página tal. Aí eu olho, aí eu descubro que para manter um estilo de vida pobre, eu tenho que gastar 1.000 créditos por sessão de jogo. Eu olho a minha ficha, porra, eu só tenho dinheiro para jogar 4 sessões, cara. Não tem como. Esse jogo acaba com a gente. Isso aí, Mas, tem que ter, acho que deixar os jogadores querendo ganhar dinheiro na e real a gente nem tá aceitando. usando essa regra, né? Tipo, Não, não a tá. opcional da opcional. Mas, se você quiser chegar a esse nível, né? E aí, no custo de vida, ele traz tratamento médico, que com certeza você pode Ele é uma maneira usar. interessante de abstrair do tipo, ah, uma personagem, eu posso ter um carro? Posso custo de, sei lá, posso. Um carro é complicado porque você pode comprar um carro. Mas, enfim, eu vou num restaurante chique. Ok, você posso pagar? Qual que é o seu custo de vida? É alto? Ah, então você pode. Ah, eu vou numa balada. Vou comprar uma roupa foda, bonitona, assim, de alto padrão. Você pode ou não pode? Vai depender do seu custo de vida. É uma regra para você não ter que ficar contando níquel, né? Falar. Não tem que ficar. É, um terno custa X, e aí eu vou, enfim. Exatamente, garante, vocês precisam ficar cada vez que o cara for comer alguma coisa, fazer Uhum. alguma coisa na rua, você, ah, não, aí não tá coberto, entendeu? Você tem regras pra, tipo, você fazer uma cópia da mente do seu personagem, deixar isso estocada num dispositivo de armazenamento, pra se você morrer, você poder ter uma cópia sua. Cara, puta, tem um sem fim de coisa aqui, né? Os Golem Mechs, né, que são as armaduras robô gigante. E as regras de hacking, né? Muito boas. Que eu acho que trabalha melhor. Você que tá, que tá mais adentro como mestre, Chess, como você acha que tá funcionando essas regras agora na sua experiência? Eu dei uma simplificada em uma série de coisas pro meu jogo. Eu acho que elas são boas regras, mas eu acho que elas têm um pouquinho de gordura se você não quiser fazer muito daquela coisa de o hacker joga sozinho e tal. Porque ele tem algumas coisas que é muito simples, assim, tipo, ah, hackeia isso, faz o efeito. Tem outras que é do tipo, ah, o terminal ele tem uma resistência, você vai ter que diminuir a resistência do terminal e pode disparar um tracer, e aí vem um ice, e aí você pode tomar dano, e aí. E eu acho que isso é um pouco demais. Eu acho que é uma regra que você tem que usar só quando. É, pelo menos do jeito que eu tô mestrando, quando você vai ter uma situação que pede uma invasão super detalhada e tal, mas para coisa do dia a dia eu tenho pedido rolagens mais simples. E tá funcionando muito bem. Eu diria que a mecânica básica dele, de você ter uma perícia de acesso, uma defesa através de um firewall, uma perícia para você fazer alterações de programação na função daquele aparelho, ele deixa isso de uma maneira aberta. O que exatamente você pode fazer não é restrito exatamente pelas regras. Então eu acho legal que dá uma chance bacana para a imaginação do seu jogador. Se você quiser mudar o que uma câmera está vendo, se você quiser acessar um negócio de memória e substituir um arquivo, fica muito pela criatividade. O jogo lhe te dá guidelines para você decidir qual vai ser a dificuldade, qual que é o firewall, qual que vai ser a complexidade envolvida em fazer isso acontecer. Mas no geral eu acho que é um sistema bastante elegante, embora com alguma gordurinha, se você quiser fazer ele de uma maneira mais rápida, no geral é bom. É, no, do que eu li, não tô jogando de reggae, não tô me envolvendo diretamente com o sistema, mas eu acho ele comparado com competidores do mercado, assim, outros jogos que tem no mesmo nicho, eu acho que ele é, puta, mais simples. Geralmente reggae é uma parte bem complexa das regras, é geralmente um subsistema mais complexo, dentro do próprio jogo, mas com o que você falou, né, permitindo que o cara... Que você não tenha que rolar toda uma coisa diferente. Na real, é o mesmo sistema que você vai usar para combate, para qualquer outra coisa do sistema de Words, né? As mesmas rolagens, etc. Você substitui os nomes. Mas você pode se aprofundar com mais coisas, né? Como, em vez das armas, você tem uma arma diferente, você tem um programa diferente, etc, etc, etc. Então... Memória do seu programa, É, a tem todo um memória. subsistema que você Mas sem pode usar. precisar chegar ao ponto como GURPS Cyberpunk, que você montava o seu notebook, você montava o seu computador com memória, processador, não sei o Ah, que, não. não Me... sei o que. Ou um outro exemplo que eu acho que é válido para isso, o próprio Shadowrun tem isso, é muito disso. Subsistemas extremamente detalhados para tudo, e você cria isso, faz aquilo, cria um sprite, não sei o quê. Ele pode ter isso, mas ainda que, vamos dizer assim, ainda que você usasse o sistema de hack em toda a sua glória, ele seria mais simples do que a Sim, concorrência. sim. E são as regras alternativas que você tem. Depois disso, você vai pro o capítulo de dicas do mestre, né? Que é um capítulo razoavelmente bem feito. Ele começa com uma coisa muito legal, que é ele fala dos trappings para você ter uma campanha urbana. Então você vai falar do. Alguns clichês, né, do jogo. Você vai falar sobre mercado negro, gangues, as zonas que são da alta sociedade. É um jogo que tem muitas raças, né? Então ele descreve muito sobre lugares que só humanos podem ir, lugares onde só os híbridos podem ir, né? Por aí vai, né? Traz um pouco disso. Fala sobre os freelancers, né, que são os personagens jogadores, as pessoas que vão fazer os trabalhos, né, e aí eles falam sobre os tipos de trabalho, que basicamente vai te dar uma ideia, tudo bem, que tipo de aventura eu posso fazer, né, então assassinato, guarda-costas, roubo de informações, etc, por aí vai, em toda a sua glória. Ele tem umas coisas bacanas e diferentes. Por exemplo, ele tem um gerador aleatório de gangues com algumas rolagens que você faz, né? Que você dá o tamanho da gangue, o tipo da gangue. Gangues é uma coisa importante em Cyberpunk, né? Geralmente a gente tem bastante. E o gente escatra que o diga. Sucesso, gente E escata. sucesso, sucesso total. E aí você tem a. Todos os descritores para você. Ah, preciso de uma gangue para minha aventura que vai ser amanhã, não pensei muito. Você rola. Você tem um gerador aleatório de aventuras que vão te dar um contratante, uma missão, uma localização, um antagonista, um plot twist, um final, sabe? Um conflito dramático. Então, ele divide esse gerador de aventuras em umas 6, 7 rolagens, mas que dá uma puta ideia de aventura logo de cara, assim, sabe? E é bem os tropos desse tipo de história, né? Você tem o serviço, quem tá te contratando, qual é o alvo. Geralmente vai ter um plot twist. As coisas não são tão fáceis quanto parece. Geralmente vai ter algum tipo de conflito dramático, etc, né? Você, puta, vai além. Você tem gerador pra um mutante, né? O Bio-Horror Generator, né? Exato. Você pode fazer alguma coisa mais voltada para esse lido de, ah, sei lá, criaturas geneticamente modificadas, armas Sim. biológicas, né? Uma parada meio Resident Evil atual, assim. E um capítulo no finalzinho com algumas fichas de inimigos barra NPCs, né? Que você pode enfrentar thugs, soldados, militares, etc, etc, né? E é isso compreende todo o livro, né? Essencialmente, sim. Essencialmente, é um livro interessante na hora da gente fazer o review, porque, acreditem ou não, eu acho que 50% do livro tá em dois capítulos que a gente falou pouco. É 50% ou verdade. mais do livro tá em dois capítulos que nós falamos pouco, que é o de equipamentos, que, cara, realmente, esse capítulo de coisas para você comprar, ele é muito grande, ele é muito grande. Chamar de equipamento é até um demérito. Ele tem muito mais do que isso. E o capítulo de cenário, que também é, puta, gigante, imenso. E só que a gente já tinha decidido, lógico, não faz sentido a gente ir aqui e falar de cada pedacinho, cada detalhe, cada coisa de cada um desses capítulos, né? A gente tá só dando uma ideia geral para vocês. Mas isso dá para vocês, como a gente falou, um livro de 320 e poucas páginas, né? Então, um material muito robusto, muito completo. Vale dizer que é extremamente colorido, bonito, ilustrações lindíssimas através do livro. É um livro extremamente bonito. Cara, tem uma ilustração que eu tava vendo agora. Eu tô vendo ela recorrente, porque o pessoal do Pensamento Coletivo tá usando ela como avatar em algum lugar. E eu nunca associei que era uma imagem do Interface Zero, porque parece pra caralho uma imagem de Star Wars, assim, num Sith. Ah, sei qual Você que é, sabe qual muito que é? foda. Eu olhei e falei, caralho, é daqui que os caras tiraram. E o pior, achando, caralho, que Sith é esse? Por que os caras têm uma imagem de Star Wars? Acabei de ter essa visão aqui. Mas é isso, vamos para algumas opiniões, Considerações finais, considerações talvez? finais. Só porque quer Ok. começar? Ou eu Pode começo? ser. Começa então, começa Então você. começo. Bom, assim, Savage Worlds é um sistema que eu gosto muito. Hoje em dia é um sistema que eu gosto menos do que eu já gostei, tá? Então, ele já foi, ele não é mais meu sistema de jogo genérico de escolha para vários tipos de jogos. Isso é muito importante eu deixar, claro para os ouvintes. Não é uma crítica com o sistema. O sistema, ele continua muito bom. É uma mudança da minha maneira de ver RPG e do que eu quero numa aventura minha, tá? Então, levem isso em mente. Isso dito, se eu fosse jogar Cyberpunk, ou mesmo se eu precisasse de um livro de um compêndio, de algum material para eu consultar para uma aventura de Savage Worlds, de ficção científica no geral, esse provavelmente seria o livro que eu iria. Talvez é um livro que eu já li, já tive contato com o Science Fiction Compendium. Eu acho que esse livro, ele traz mais coisa, você pode tirar mais informação. O Sci-Fi Compendium, capaz de você sentir que as regras ali estão superficiais demais, tá? Então, acho que isso é uma primeira coisa que ele tem. Velho, é um jogo que tem tudo para você, para quem gosta de cyberpunk, tá? Eu não Sim. sei o quão em voga é esse sistema, esse gênero hoje em dia. Eu acho que Cyberpunk foi uma coisa que teve um pico e depois ele teve uma mudança. As obras hoje em dia que saem, que traz o gênero cyberpunk não ser tão assim, né? A gente joga com esse feeling dos anos 80, mas ele traz um cenário diferente, atualizado, com que você pode canibalizar e usar partes dele para jogar o seu jogo. Ah, eu quero jogar Ghost in the Shell. Tudo bem, você canibaliza partes daqui, você pode jogar e você pode jogar Ghost in the Shell inteiro sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Já tá todas as regras aqui, né? Ou não, eu quero provar esse tipo de jogo, essa diferença. É, vai ser um jogo muito diferente, vai ser diferente de você jogar outras histórias parecidas. Definitivamente diferente de Shadowrun, não só por causa da magia, mas como a gente falou, por causa dos conceitos de realidade aumentada. Pensando em Shadowrun como o principal, assim, competidor, né, nesse mesmo nicho. Eu acho um livro excelente nesse sentido, contudo, se Savage Worlds não for o seu jogo de escolha, um jogo que você gosta muito e tal. Talvez não valha a pena adquirir, sabe, né? Às vezes você tem aquele jogo que ele é seu segundo favorito, você compra um suplemento só pra, de vez em quando, tal, levando em conta preço e tudo. Eu acho que é bem para quem gosta do Savage Worlds, para quem quer usar esse cenário, esse sistema, e para aqueles que não, talvez para pessoa que não conheça, vale a pena conhecer por aqui. Tem essa. O financiamento coletivo tá aí para vocês verem. Como a gente falou, eu não posso opinar sobre a qualidade da tradução. A gente não teve acesso ao material traduzido. Então, o que eu posso falar é sobre o cenário. Então, tirando coisas de gosto, né? Se o seu gosto é, porra, eu gosto de Savage Worlds, beleza. Eu acho que Cyberpunk tem que ter lista de equipamento e tem que ter relação com o dinheiro dessa maneira que vocês escreveram. Ótimo. Eu gosto de bastante material descritivo do mundo, é isso aí, eu gosto de ler, etc e tal. Mais uma, beleza. Você tem esses três pontos, vai atrás, que é um excelente suplemento para você. Show! E você? Show. Eu gosto bastante desse livro. Hoje ele é a minha primeira opção se eu quiser jogar Cyberpunk. Porque eu gosto muito do cenário de Shadowrun, gosto de Shadowrun pra caralho, mas eu acho o sistema dele muito complicado. E eu não gosto do sistema de Shadowrun, acho arcaico. Uma relíquia de uma outra era que ainda sobrevive. E, por consequência, não gosto muito. Então, se eu quiser jogar Cyberpunk, eu vou recorrer ao Interface Zero. Tanto por uma questão de mecânica, que eu acho que a do Savage Worlds é extremamente boa para esse tipo de jogo, quanto que eu acho que, na minha opinião, eu gosto que ele seja mais crunchy. E ele tem um cenário que eu gosto pra caralho. Não necessariamente do. Não que seja ruim, mas o que me chama muito a atenção no cenário é a questão do Tepper, dessa realidade aumentada, esse grande da Interface Zero, esse grande diferencial que esse cenário tem, que eu acho muito, muito, muito legal. Então, na minha opinião, não tem uma opção melhor para Cyberpunk hoje pronta, assim, pronto, direto da caixa, assim, você tem que adaptar para outros sistemas e qualquer coisa assim. Eu fico com Interface Zero. Dito isso, gosto muito, recomendo para quem gosta de Cyberpunk, para quem quer jogar Cyberpunk. Acho que é um sistema muito bem pensado para o Savage Worlds. E eu recomendo, eu gosto muito. Dá um dedão para cima aí pro jogo. Para aqueles de vocês que se interessaram, que quiserem ter esse livro, quiserem dar um apoio a ele, não é só uma questão de dar apoio, né? É uma questão de você querer o livro, enfim. Exato, E você quer se esse quiser. livro em português, etc. Como a gente falou, o link vai estar aqui embaixo para a campanha de financiamento coletivo. Pela Pensamento Coletivo, né, editora que está trazendo isso, como eles estão jogando na campanha de marketing deles, é a volta do Cyberpunk ao Brasil, né? Verdade. Então, sim, de uma certa maneira, né, tá aí em português para aqueles que inglês é um problema, que tem dificuldade com a língua, tem dificuldade de adquirir o material fora, é um material que está aí para vocês. É uma editora que já entregou um trabalho que a gente viu em mãos, né, Chess, com outros Isso. livros dele. Então, Pode falar. Então, eu acho que, assim, como por exemplo o Cheetpunk, Como alguns Cheetpunk. jogos assim. Então foi E um, é um, é um, foi um trabalho com esmero, né, que teve nesses outros Exato. produtos, né? Eu acho que vocês não vão tomar um chapéu. Não tô garantindo, enfim, a chance de vocês tomarem um chapéu, que é coisa assim, é muito pequena, considerando o histórico da editora, né? E é isso. Como a gente falou, se a gente tivesse alguma coisa a mais para falar pra vocês, a gente falaria com mais intensidade, né? Ah, como é que tá a qualidade do papel, da tradução? Infelizmente, a gente não tá. A gente tá fazendo tudo suposições. Mas assim, o histórico de quem tá trazendo o livro é histórico de uma empresa séria, tá? Que tá Exato. trabalhando bem e a gente quer ver no que vai dar. Tá aí. Vai estar o link para vocês. Julguem se vale a pena investir o seu dinheiro aqui ou não. Beleza? Beleza, fica a critério de vocês. Espero que vocês tenham apreciado o episódio, que tenham chamado a atenção de vocês esse jogo. E se vocês gostarem, realmente vão lá para o financiamento coletivo. E a gente vai dar uma nota pro. Ah, Sempre cara, dá nota. a gente geralmente dá, né, uma notinha. Eu acho que é, eu sempre falo isso, né? É uma coisa superficial, meio bobinha, mas que eu gosto de fazer porque eu gosto de notas. Acho válido. Qual é a sua nota para a Interface Zero, Victor? Ah, complicado. Porque as partes que eu gosto muito. Mas tem várias partes que eu passaria sem, tá? Eu vou ser um cara otimista e eu vou levar em conta só o que eu gosto do livro, sabe? Eu vou porque as partes que eu passaria sem, não é que elas são ruins, né? Como eu disse, só não é o meu gosto, né? Então eu vou pensar no tudo que eu poderia tirar de bom desse livro pelas regras e tal. Então eu daria um 8 bem sólido nele. Pelas regras que ele tem. Eu acho que às vezes ele vai um pouquinho a fundo demais, mas no geral um jogo muito bom com um cenário bem interessante. Então eu dou uma nota 8. E você, Chess? Excelente. Eu dou uma nota 8 8. também, Beleza, 8. Achei que você considerando. ia dar mais, Eu cara. não, eu gosto muito dele, mas ele é sólido, mas ele não reinventa a roda, ele não tem nada que eu olhei e falei: caralho, isso aqui, puta que Faltou pariu, esses explodiu minha dois pontos é que a cabeça. gente dá quando a cabeça explode, né? Exato, tem que ser um negócio tipo Fate, que me fez mudar a maneira que eu vejo RPG, sabe? Tem que ter Tá um negócio certo. que eu olho e falo, caralho, isso aqui tal. Uau! E ele é só. 8 eu acho que é válido, é um Não, não, jogo é uma. Eu considero sólido, uma excelente muito bom. nota. Exato. É um jogo bom. Para o Cyberpunk é muito, muito bom, mas não explode cabeças, né? Então, 8 é a minha nota para Interface Zero. Maravilha, muito bom. Então é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado desse mais um episódio. Eu já repeti isso, então estou me repetindo aqui a idade chegando, ouvintes. Mas, e lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas permita-me corrigi-lo, Chess. Dessa vez não é só no Escudo do Mestre, mas também no Tear dos Mundos. Você vai conhecer Gengis Katra e futuramente Wesley Valadrone. Beleza, ouvintes? É isso aí, ouvintes. Até a próxima, Até a cara. Vai próxima. falar, Tony. Tchau, tchau. É muito bom.